Então, o que eu trago aqui é assim, primeiro uma alegria enorme de ver uma equipe tão grande de comunicadores populares, com uma preocupação tão grande de fazer uma comunicação que ela seja a mais honesta, mais justa possível e que ela se amplie cada vez mais aos trabalhadores para que eles se empoderem, né? Eu deixo esse testemunho da favela dizendo, eu acho que se a gente quer levar adiante as inúmeras bandeiras nas diferentes lutas que a gente tem, é fundamental que as pessoas entendam que a comunicação é um direito humano fundamental e é o direito que quando as pessoas se apoderarem das maneiras, né, das técnicas, da linguagem de como fazer a comunicação e de como ela pode ser transformadora, ela vai levar com uma forma de ponta, com uma forma muito mais aguda, todas as lutas que os trabalhadores, nas suas diversas variedades, né, nos seus diversos campos, estão levando, né? E acho que o que vocês aqui dentro da ASA estão fazendo, eu acho que é fundamental, né? Porque trazer essa bandeira da comunicação como um direito humano, como um direito fundamental, eu acho que é revolucionário, eu acho que é transformador, eu acho que é uma coisa que a gente precisa muito, né? E existe uma fotógrafa estudiosa, que é a Gisele Freud, que ela diz que uma imagem, por mais forte que seja, ela jamais vai ser transformadora se as pessoas não estiverem preparadas para receber essa imagem, né? E para essa imagem ou para essa informação se juntar às lutas populares. Então eu acho que é uma palavra de ordem fantástico que vocês estão discutindo aqui, que é o empoderamento das diversas populações da comunicação, para que possam exercer essa comunicação como um direito humano e um direito fundamental. Então, quem está começando a nos ouvir agora, a gente está com o João Roberto Ripper, né? Ele é do Rio de Janeiro, ele é da Agência Escola Popular, no conjunto de favelas, né? Da Maré, que é o maior conjunto de favela que tem, e da organização Observatório de Favelas. O Ripper, eu queria te fazer só uma pergunta, porque nesses últimos dias, né? O Ripper está aqui desde o lançamento da Econasa, que a gente fez o lançamento para as mídias na segunda-feira passada, antes do encontro. E ele passou em algumas experiências, ele tirou foto de alguns agricultores, de algumas agricultoras que receberam as visitas ontem, né? Antes de chegar a visita ontem, na quarta-feira, que foi as visitas experiências do Econasa, ele tinha passado para pegar algumas imagens, escutar alguns agricultores e agricultoras. Eu queria saber, Ripper, como é que foi, sabe, esse olhar, né? Você está aqui há uma semana, um pouco mais de uma semana, né? Já 15 estava dias. há 15 dias. Uma semana antes do Econasa, você já estava pegando esses olhares, essa questão da comunicação, a questão dos temas do Econasa. Como que foi esse olhar seu? Como é que foi essa semana sua, né? Antes do Econasa, aqui no norte de Minas, né? Pegando essas imagens dos agricultores e agricultoras do norte de Minas. Olha, eu acho que ser documentarista é, sobretudo, aprender valores, né, e reconhecer valores. E o que eu aprendi foi isso, a ver valores fantásticos, né, a entender algumas reivindicações incríveis e que precisam ser muito mais divulgadas porque mudam o contexto de se enxergar e de se trabalhar diante do semiárido, diante dos locais onde você encontra a seca, por exemplo, né, que é a convivência com o semiárido, a convivência com a seca, né, e que ela vai ser feita através da divulgação, multiplicação e troca de saberes e conhecimentos, como vocês estão fazendo. Eu fiquei impressionado de ver várias experiências de aproveitamento da água, experiências de aproveitamento do solo de maneiras diferentes, para de maneira diferente poder plantar os diversos tipos de semente crioula, né? Os mais de 100 tipos de semente de feijão. Então, para mim isso foi um aprendizado muito grande e eu entendi como se precisa divulgar muito, como fora do eixo rural as pessoas ainda desconhecem essa luta tão bonita e tão importante, né? Vim a entender como é importante batalhar pelas reservas, pelos recipientes, pelas cisternas de água, né, para que cada vez mais você, ao implementar uma cisterna de água, implemente também a empregabilidade dos trabalhadores no campo, né, possa questionar as cisternas que fogem à experiência popular, né,